279, também ideal de descida. Azul 2779, desça para o nível 050, o ajuste chama 014, mantenha em estado de 210 nós, número 3 na aproximação. Descendo 050, vai manter 210 nós indicado 2779. Renânia 074, boa noite, autorizado direto de Serra Vista 366, desça para o nível 050. Passarelo 2224, boa noite, autorizado chegada Mari, reporte para a descida. Mari, reportará para a descida, passarelo. Renata, ONU 0, assinar 6212. Assinar 6212, completo o procedimento, chame torre, ONU, ONU 8, decimal 95. 7185, 6212. Assinar 6258, desça para 25000, ajuste chama 014. Autorizado o procedimento, a RENAVE, pistola 0. Salvador, boa noite, Chané 6292. Fazendo desvio à esquerda da rota para a 060, passarela 2224. Gente, livre desvio, passarela 2224. Tigre, América, tio Trizino, maintain position. Maintain position, América, tio Trizino. Pista no zero, pouso autorizado, vento no 70 graus, 089. Gente, livre, pouso, pista no zero, chiné 6212. Azul 2779 está presente, vai ser revista 368, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 4. 368 com 4000 pés, azul 2779. Airlines 230, okay, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10, American 230. Chanel 6212, solos 22, direita, via Foxtrot 121, decimal 1. Direita, Foxtrot 221, 121. Airlines 230, clear for takeoff, runway 10, wind is 160 degrees, 07 knots, skin age 1014. Para conduzir na proa 122, passarela 22, desbate. Gente, passarela 2224, após desvio, vai direto para a revista 366. Passaredo 2224. Passaredo 2224, desça para o nível 060. 060. American Light 230, I want you for Salvador Control Frequency 120, decimal 8, have a nice trip. Switching 120, decimal 8, American 230, long launch. 4. G, 118, decimal 9. 189, obrigado, boa noite. 295, boa noite. Boa noite. Salvador, American 230, climbing out of 2000 to level 300. 00, pai. Autorizado procedimento R9, pista na 0. American 230 out of 2100 for 300. Para 2500 país, autorizado procedimento aeronave pistona 0. Reportado, o América falou junto aí. American Line 230, radar contact, contact level 300, rumo de passe. Rumo de passe, climbing 300, American 230. Azul 2779, voo extravista 366, desça para 2500 pés, autorizado procedimento da RNAV pista no 0. 366, 2500 pés, autorizado a RNAV da 10, 2779. Xanamia 074, desça para 4000 pés, ajuste na 0 no 4, redução de velocidade 210 mais, número 3 na aproximação. 4000, reduzindo 210, Xanamia 074. 941, ponto de espera da Holândia. Boa noite, 9041, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voo 9041. Santana na proa do 366, descendo para 6000, 2224 da passarela. O Xanami é 074, desça para 2500, país autorizado procedimento aeronave pistona 0. 2500 autorizado a aeronave, o Xanami é 074. Azul 2779, complete procedimento, chame torre, uno ou no 8, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 2779. Boa noite, Azul 2779, tráfego avistado, é porte servir 372 baixado travado. Porta no 372 baixado travado. 9041 tem condições de decolagem imediata assim que a pista 10 estiver livre? Positivo, 9041. Tem banda Bianca curta final, autorizando ali e manter após a passagem para a fase de decolagem imediata. Ok, após 02 ali mantém o 10 e aguarda. Autorização de colagem, 04. Xanami é 258, sala 29, direita via Foxtrot, 121, decimal 1. 121, pela direita, obrigado, boa noite. Boa noite. O voo 9041, vento 150 graus, 089, ajuste no 04, agora autorizado. Decolagem, pistão 0, voo 904. Sou o 372, baixado travado, azul 2779. Gente, 2779, continua a aproximação, 37, gol, iniciou a rolagem pista no zero, agora a gente está livre. Guarda. Açaredo 2224, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado procedimento aeronave pistoma 0. Isso, Açaredo 2224. 089, pistoma 0, pouso autorizado. E pouso autorizado, azul 2779. 9041, decolado 30, controle 120, decimal 8, bagagem. Controle 1208, colo 904. 366, desça para o nível 050. Livre de vista, 3398. Controle Salvador, gol 9041, cruzando 1700 pés. Gol 9041, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Gol 360, direto Leda, gol 9041. Oceaname 074, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Oceaname 074, boa noite. American Line 230, call Recife, 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. Okay, 12545, back up 12685, American 230. 170 graus, 89, no altímetro, no 014. Fechou 6074. Azul 2779, no Solos 32, direita via Delta, 121, decimal 1. Delta 211, 2779. Ligou 9041, solicita pro 210 por 20 milhas de informação. Sente livre de desvio, gol 9041. 9041, livre de desvio. Agora vai tomar a proa 230 devido à formação. Gente, gol 9041. São 3398, deixa para 250010, a gente chama 014, autorizado procedimento RNAV, pistola 0. Oxalé 6074, Solos 35, direita via Foxtrot, 121, decimal 1. 21, 6074. 366, pista vista, passarelo 2224. Passarelo 2224, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 9. Ah, bom dia. Salvador, bom dia. Passaredo 2224 vai passar o 372, pista vista. Bom dia, passaredo 2224. Reporte baixa travada, vai dar autorização para o pouso. Reportará passaredo. Gol 9041, Sami Centro Recife, 125 decimal 1, Alterne 128 decimal 35. Centro Recife 251, 2235, gol 9041. Passeio 2224, chega o trem, vento 160 graus, 0629, ajuste no 014, pouso autorizado. Tá, embaixo travado, livre pouso, passageiro 2224. Quase solo 40, próxima direita do táxi Eco, chama o solo 21 decimal 1. 21. Sam 3398, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 3398. 398, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, vento 160 graus, 612 de nós, ajuste no 014, pista 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem, baixar de checar. Nós 8, Solos 45, direita, taxa Eco 121 decimal 1. Direita na Eco 121, 3, Arizona 72, boa noite, autorizado direto da revista 366, desça para o nível 050. Direto da revista 366, avião 050, aqui. 254, ponte para a próxima entrada. Uno 354, pistão no zero, autorizado a linha decolar, vento 140 graus, 069, altímetro no zero, 14. Ajuste 10014, autorizado a alinhar e decolar. Voo 1172, desça para 2500 pés, ajuste na 014, autorizado procedimento a RINAVE pista na 0. 2500 na 014, autorizado a RINAVE pista 10, 1172. Quadra, Globo 03, controle 120, Modeste. 208, grato, tenha uma boa semana. Semana. Controle Salvador, cordial, bom dia. 354, decolou, puca, jamo. Loma 359, boa noite, contato radar, suba para o nível, correção, 230, sai da puta. Sai da Fuca, subindo pro 2301354. Autorizaria Jamo na presente? Autorizado Jamo, gol no 354. Jamo, 2354. não, passou 366, ainda não assisto. Voo 972, complete procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 95. Boa noite, voo 972. Voo 172, boa noite, tráfego avistado, cheque... O trem de pouso, vento 150, 150 graus, 0,6 dúzia de nós, altímetro no 0, no 4, 1014, pouso autorizado. Autorizado, está 10, baixar travado, 72. O Gol 354, esquerda 052, para ver as formações. Sente o Gol 354, livre de desvio. Livre de desvio. Pode desvio, foi de bola, Cajuça? Chame coordenação com o Centro Recife, Gol 354, livre de desvio, aguarde Aracaju. Ok, aguardando. Goma 354, após desvio, autorizado direto para Caju. Obrigado, Sereia. Goma 354, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, grato, 1354, bom final de semana, Sarita. Obrigado, igualmente. Valeu. Sete dois, fala 1-1, direito, 1-2-1, decimal, 1-1. 2-1-1, direito, 1-1, 7-2-0.